Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, mas toda quinta-feira tem um episódio de leituras de e-mails para você se divertir, para você se excitar, para você se deliciar com os contatos que nossos ouvintes mandam. E participando aqui hoje do meu lado direito, ele que é fiscal dos parâmetros de pênis de borracha, Wesley Zop. Ah, finalmente falaram da minha profissão. Exato. Aqui. Exato, controle de qualidade, testa tamanho, profundidade, sabor superficial, sabor Exato. Interino. Textura, mas a textura não você olhando ou usando o seu tato para isso. O seu falso tato. O seu falso tato, você usando sua mucosa anal. Exato. É aí que você sabe exatamente. Vendo a capacidade de ele cutucar o seu colo do útero. Claro, pô. E coisas assim. Parabéns. Obrigado. O Brasil precisa de gente que trabalha assim como você. Obrigado. Não precisa testar todos. Testa um daquele lote. Falei, não, não. Profissional que é profissional. 700 mil pênis por dia. Não, eu vou falar que nem sempre dá pra testar 700 mil. Mas às vezes você tá inspirado, faz hora extra também, não remunerada. Não, porque eu quero pela qualidade, preço pela qualidade. É isso que o Brasil precisa. Obrigado. Como convidado aqui hoje, ele que é uma mistura de Rolando Boldrin com tesão e Pablo Vittar um pouco mais gay, Rafael Laí. Fala, negrada! Ué, mas... Como convidado aqui hoje também, ela que a última vez que sorriu em fotos foi vendo o acidente de um escocês rabudo de uma bicicleta motorizada, a rainha do metal e dos cabelos coloridos, Dani Mills. Oi. Que ânimo, hein? Mesmo ânimo das fotos do Facebook. Nas fotos ela tava mais animada, eu tava lá. Exato, exato. Naquele cemitério, tudo. Sim, sim. Ela gosta de ficar entrando, procurando acidente de avião ali. Ah, ela convive com o Laim. Ah, tem esse problema também. Não, então eu também entendo. Sim. Certo. Acho que eu nunca mais vou sorrir numa foto pensando que alguém convive com o Laim. Exatamente. Exato. Não, depois que a minha irmã veio morar comigo, ela nunca mais sorriu nessa vida. A mãe do Laim não quer conviver com ele. É um fato também. Mas com a minha ex ela gosta. As duas colando velcro. Não, pera. Não, tudo calma. Bem. Não, pera aí. Acontece. É. Peraí, isso era segredo, cara. Não sei se mãe do Laí no X-Videos é segredo pra alguém hoje em dia. Se tá no top 5 ali no X-Videos. Não, só porque eu coloquei no Google lá, também não era para as pessoas ficarem acessando. É verdade. Eu postei no Facebook, coloquei no Twitter também, mas não era pra clicar. E... eu, Douglas Domiciano Ganso, rosteando aqui o melhor juiz. Aí, pra quem não sabe, sou o melhor juiz de carecas que estão fazendo quimioterapia. Mas... então eu julgo as carecas. Mas a só a carequice em si? Não, tem várias categorias aí, percebo que você é leigo. Não, eu sou leigo, Eu sou careca, pelo mas jeito, sou leigo. Nem sabia que existia essa competição aí no hospital de câncer. Eu não sabia, Então... oncologias por aí. Isso, e daí você vê, tem a careca mais lustrosa. Ah, tem a lustrosa. Tem a careca que mais perde cabelo na passada de mão. Mas você passa a mão, sai cabelo. Mas é lustrosa, você pode usar um óleo? Não, é natural. Natural. Ah. A gente só aceita um produto químico lá. Não, que é o tratamento. Exato. Vem aí a pessoa que mais demora a perder cabelo. Ah, sim. Tem a pessoa que já foi careca. Cara, é. Aí já consideramos doping aí. Ah, é? A pessoa que já foi careca aí já não aceitamos. Muito bem! Não entre em pânico, convite. Esse é o podcast Chorume, o podcast que é mais engraçado que Jesus. Porque Jesus não era... é, não era piadista mesmo, né? Pensando bem às agora. Às vezes até era, mas acho que o pessoal não entendia ali o humor dele na época, muito avançado. É, muita parábola, né? É, tem razão. Vou transformar toda essa água aqui em vinho, hein? E aí? Milagre! Não tem milagre. Mais água, gente, é vinho. Se vocês tiverem sede, acabou pra cozinhar com vinho agora, não. Só sagudas, cara. Ô, que milagre! Não, pô! Caralho! Não, o vendedor de peixe, ele vai e multiplica o peixe, ele, filha da puta, não posso vender mais nada. Não tem o que vender agora, pô. Semana passada foi com o padeiro. Somos mais engraçados, aí. Pelo menos o pessoal entende. Quer dizer, alguns. É, alguns. É, uma piada mais povão também que a gente faz. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Aproveitando que Rafael Laim está com um furúnculo na nádega esquerda e pediu para que Dani Mills espremesse. Mas espremesse e filmasse. Sim, isso bomba no Facebook hoje em dia. Espremida de furúnculo. E de nádega ainda. É isso que é o mais da hora. Então vamos aproveitar que eles não estão aqui, saindo para espremer essa belíssima estrutura natural. Gostei. E vamos dar os nossos recadinhos. Primeiro, um agradecimento a todos os nossos ouvintes que estiveram lá no Ouvido Capivaras. Pô, puta tesão, bicho. Teve bastante gente a agradecer, em especial a Débora Spala e Leon Spala. Que nos abrigaram. Que nos abrigaram ali, que deixaram a gente ficar nus naquele apartamento. Não sei se eles estavam sabendo. Que deixaram a gente olhar eles enquanto eles dormiam. Mas dormem bonitinhos, não? Exato. Que deixaram a gente usar a roupa íntima deles, todas. Uma pra um desfile. Quando eles, quando eles saíam pra ir ao mercado, a gente fazia isso, mas... Mas tava liberado, né? Por sinal, tinham trancado a gaveta. Exato. Às vezes aquela indireta, né? Não tranquei. Não, apesar de não ter falado que não tinha trancado. O não trancar é o convite. Exato, já é uma indireta, né? Fora isso, tivemos alguma participação na podosfera, Wesley Zop? Fiquei sabendo que você agora é o novo Paulo Leminski da Recita Samba. Quem dera eu fosse um dessa cultura leminskiana. Eu recitei uma poesia de Cláudio Dragão Dourado lá no Omega Cast. Muito bem. Qual episódio? No episódio 1? No episódio do... no episódio do Dia dos Namorados. Então, o último episódio do Dia dos Namorados aí, você tem a voz de Wesley Zop lá falando... Declamando. Sobre... Declamando de forma sensual, como o bom Cid Moreira do interior que ele é. Outro recadinho que não podemos deixar de dar aqui, Wesley Zop, é a maneira que esse podcast se mantém estruturalmente funcional, Wesley Zop. Muitos pensam que um podcast para funcionar vai precisar de equipamentos. Mas não precisa, mão gente. De obra especializada. Alguns até contratam pessoas aí com mão de obra especializada, mas não precisa. Mas na verdade um podcast pra funcionar precisa de travestis e sorvete, Wesley Zop. É o alicerce do podcast. São esse. Dois alicerces ali que você chupa pra manter em pé esse podcast. Exatamente. E essa semana aí, então, os nossos esmoleiros contribuíram. Essas contribuições voluntárias podem ser feitas lá no chorume.com.br/padrim ou no chorume.com.br/esmola, ou você pode adquirir nossos produtos lá no chorume.com.br/lojinha. Gostaria até de agradecer aí que conseguimos consumir a maroca pau de broca. Não. Pô, essa não tinha descanso, hein? Gira! E tá, e fura mesmo. Foram as 48 horas mais intensas da minha vida. Porém, aí não vou precisar retirar a amígdala mais. Não. Vai sair nas fezes a amígdala, né? Mas tudo bem. Mas tá bom, já economizou aí. Já economizei aí. Muito bem, os nossos esmoleiros aí, aqueles que contribuem com o seu dinheirinho para manter esse podcast funcionando, eles não saem de mão abanando, não saem de nádegas vazias, eles não saem aí de sovaco raspado, eles saem com um elogio pensado diretamente na mente dele, Wesley Zop. Obrigado. Confesso que nessa semana não pensei sozinho. Mas também essa semana foi uma semana mais fria. Sim, não choveu, tempo seco, aí você não dá fica pra com ficar pensando problemas muito, respiratórios e aí sim, tem que correr atrás de inalação, soro, rinossoro, e aí não dá pra pensar em tudo também. A gente foi pra Curitiba, então... Sim. E aproveitando que estávamos em Curitiba, não sei se você viu a hora que eu me reuni ali com o Leon. Ele falou, vou tomar banho. Sim, sim. Daí você falou, vou. Vou fazer uma reunião. Vou fazer uma reunião ali. Exato. Daí a gente tava discutindo ali, nos intervalos, né? Por que a gente não elogia mais, isso é coisa mais recente, não elogia mais umas às outras com nomes de esmoleiros? Então, não tem isso, nunca teve. Cara, isso acho que nunca foi moda. Nunca foi moda. Não, nunca foi de moda. Tão novo que é. Exato. O Leon é um visionário. É um visionário, rapaz. Por isso que vai ser integrante desse podcast. Já é, né? Então vamos elogiar nossos esmoleiros com o nome de esmoleiros. E o primeiro deles aqui, Jonathan Moreira. Como você elogia Jonathan Moreira? Ele é um Jonathan. Combina certinho. Combina, né? Tem Jota também. Exato, o nome de quem vai na esquina e dá o cu em troca de um pirulito. Mas pirulito do Zorro. Pirulito do Zorro, sabor framboesa, que é o raro. É mais difícil. Claro. Todo mundo acha que só tinha de leite condensado. Sim, sim, que o padre dava. Sim, se vestiu de Zorro pra não ser reconhecido pelas crianças. Já tava de preto ali mesmo, era só uma máscara da tiazinha. Exato. Que ele colocava. E tinha um pau de cavalo também. É, vem ao caso. E como você elogia Gustavo Leitão? O Gustavo Leitão tem um elogio mais sucinto. É, não pode ser um Jonathan, não vai vir com Deus me livre. Nome merda pra cima dele. Ainda mais do Gustavo Leitão. O Gustavo Leitão é um G. Leitão. Um Gleitão. Gleitão. Um Gleitão. Um Gleitão. Um grande Gleitão. Um grande Gleitão. Muito bem. E ele que tem essa capacidade mesmo que os Gleitons têm, recitar poesias com o céu da boca grudado, Wesley Zorro. É difícil. Aquela camada de maisena dura. Não, maisena entre aspas, né? Nem sempre é maisena. Não, né? Às vezes é bolacha também. Aquela camada grossa que fica, biscoito de polvilho no céu da boca. Ele e recita poesia. Começa a recitar poesia. Não dá pra entender nada que tá falando, mas talvez recita. Nem seja poesia. Pedido de socorro, às vezes. Exato. Mas é poético ver essa cena. Então temos um Samuel Buca aqui que merece ser elogiado como Samuel segue o bicho. Merece. Merece. Combinou, não? Combinou. Você que é um visionário. Não, claro, claro. Samuel seguinho bicha. Acho que é auto-explicativo, né? Exato. Não sei se é a parte do bicha. Tá explicado, né? Mora no Amazonas, ele gosta de ir atrás de indiões. Sim. Lá pra falar de curandeiros, pra falar se vai sarar a cegueira dele ou não. Mas é no olho cego que toma estocada. É no olho que o sol não vê, né? No olho... Exato. E como você elogia Jeff T. Justino? Eu acho que ele é um JJ. Ô, rapaz. Nome de pessoa elegante. Pessoa elegante, porém homossexual. que não mostra ser. Mas usa um terno de bom caimento. Quando malha, tem aquele suor que escorre e pinga do mamilo. Exato. Aquele que fica, cai ou não cai. Cai ou não cai, você fica naquela tensão. Aquele que observando. Você coloca a língua embaixo e torce para o suor se depositar na sua língua. Não é, não é pingar. Não é pingar, não. Ele se deposita em câmera lenta. E dá abraço à sua língua. E ele não é nem salgado nem doce. Ele é o gosto que você queria que tivesse, rapaz. É o gosto da paixão. É o gosto da admiração. E como você elogia Lucas Costa Ferreira? Ah, é. Acho que ele é um Lucas, né? Um Lucas, sim. É. Cara, comum. Simprão. Não tem tantas ambições. Vai trabalhar de chinelo, havaiana, aquele branco com correia azul. Ah, sim. É, que, pra falar que tá na moda. Exato, mas... Mas no mercado financeiro não é bem visto, que maravilha. Sim. Bolsa de valores. E como você elogia ele, Vinícius Damasceno? Vini Damasceno. Porque mexe a cadeira. E Damasceno. Porque me lembra Damasco. Sim. É. Coisa que você gosta de comer, né? Ele comer atrás da moita. Assim. É o que eu faço. E temos ele aqui, José Denilson Nogueira Filho. Ele é um Nogueira Filho. Ah, sim. Nogueira, aquela árvore que dá nogas, pra quem não sabe. Que é um fruto que lembra muito bem o ânus. Se viu o pênis nas nogas. E aí é Nogueira. Uma vez Nogueira, Nogueira Filho, depois... Não, mas daí passa, né? Vai passando de geração em geração. E como, as nogas são amaldiçoadas. Como se fosse algo monárquico. É, exato. E temos ele aqui, o Cláudio Piccoli, que eu vou chamar de Claudinho Bicho. Você tá meio... Como você? Eu vou falar assim, você tá meio pejorativo? Não, por quê? Sim. Ou é porque você acha que combina? Não, acho que combina ali. Claudinho Bicho? Que eu acho que é o jeito que a gente chamava ele. Ah, mas é pelas costas. É, isso quando ele não tava junto. É verdade. Pensando bem agora, mas tá. Tá, mas vai, Claudinho Bicho. E como você elogia ele, Bruno Neto Batista? Bruno... Que é o neto do seu Batista lá. Ah, porra. O Bruno? O Bruno, isso. Tá, então ele é um Bruno Neto Batista. Mas por que você acha? Eu acho que é legal porque dá uma carimbada, ele tem cara de carimbo. Ah, né? É verdade mesmo. É. E... quando ele carimba a nádega das pessoas, fica assim. Que ele não consegue acertar o cu, né? É, é sempre... ele só dá aquela estocada na nádega. É sempre, né? Aquela pistolada ali. É, aquela... não entra, não entra. Vai, de repente bate no Sacanos ali. Sacanos é foda, né? E aí, bateu no Sacanos, vai bater no saco, você sabe, né? Oh, é, não, dá aquela estilingada no saco. Igual aquela batida de pênalti na trave, que... Oh, mas que você até escuta o barulho... Mas bate numa trave, anda ali e bate na outra. Você escuta o tintalar da batida na trave. E o próximo aqui, Olavo Montenegro, que acho que só pode ser o... o Olavinho Bicho. Olavinho Bicho, que não, Gart, que só desenha a casa cor-de-rosa. Sim, vive no Amazonas também, se fantasia de curandeiro que cura olhos cegos. Exato. Que o sol não bate. É, ele é um comedor de ceguinhos. Ceguinhos bichos. Por isso o sobrenome igual, às vezes, porque até casou e já. Não, então... ou pra se sentir mais. Da família. Da família. Muito bem, como você elogia aí o Jorge Clooney do interior, Mário Calderaro Neto, porra, o nosso dentistão. Esse cara é gostoso, hein? Esse cara é gostoso. Pô, eu vou chamar ele de Mário. Mário? Tá, tudo bem, não precisa nem explicar. Não. E temos aqui ele, Jackson de Lima, como você elogia, Jackson ou Jackson? É isso que eu ia falar, você tem que saber a língua que você está lendo aí, tem CK no meio do nome aí? Tem CK. Então Jackson. Então Jackson. Jackson. Jackson de Lima. Então eu vou chamar de Jackson Viadala de Lima. De Lima. Entenda Viadala no meio com entre aspas ali. Ah, como sim. Como se fosse um... pseudonome, ele é um pseudônimo. Traduz a Viadala pra quem não tá acostumado aí com... Ah, é bicha. E temos ele, Fábio Leite Vieira, como você elogia ele? Eu elogio ele como um Fábio Leite. Fábio Leite, aquele que distribui leite porque é chamado de vaca leiteira na vizinhança, né? Mas parece pessoal... que tem quatro pemba ali de tanto leite que sai, cara. Exato. Às vezes o pessoal enraba ele. Não sei o que tem a ver, mas... Mas às vezes enraba ele. Sim. Mas acho que é pra fazer aquela inseminação artificial ou pra febre aftosa. Ah, e temos ele, Vandriano Vargas, que é o Vandrianinho Bicho. Combina, viu? Só pode ser. Orna. Por quê? O cara mora aqui na cidade vizinha. Mora em Santa Bárbara do Oeste. Já gravou com a gente. A gente sabe que ele é bicha mesmo, né, cara? Sim. Mas bicha do bem. Claro, mas não tem bicha do mal. Não, às vezes tem maus que são bichas. Ah, tá. Mas não por ser bicho. Não, aí numa coisa não tem nada a ver com ele. E como você elogia ele, Thiago Luiz Torquato. O nome é meio difícil de falar. Sim. Né? Torquato. Torquato é complicadíssimo. Então eu vou chamar ele de Torquato. Torquato. Muito bem, Wesley Zó. Por quê? Porque ele de Thor fica de quatro. Quando ele todo dia se fantasia de Thor. Sim. E vai pro trabalho de quatro. Sim. Ah, eu sou Thor. Olha, dá minha martelada. Cadê minha martelo? Cadê meu martelo? Quem vai martelar o martelão do Thor de quatro? É uma situação meio constrangedora às vezes. E temos aquele Jonathan First. Como você elogia ele? O primeiro, Jonathan. Sempre o primeiro. Sim. A gente viu ele lá. Lá em Curitola. Curitamba. Curitralha. Curiteta. Curitoba. Curitromba. Curitiba. Sim. Um Jonathan. First. Não é qualquer Jonathan. Não é igual o Jonathan Moreira. Primeiro que Jonathan. Que é Bostão, não. Ele é o First. Exato. E como você elogia ele? Marcos Vinícius de Freitas. É, um Marcos Vinícius. Um Marcos Vinícius. Que é conhecido como o Bichinha da Rua. Sim, mas aí... O elogio é Marcos Vinícius. Só pessoas da rua podem chamar ele de Bichinha da Rua. Não moro na mesma rua que ele. Então a gente... Então, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. E o nosso último esmoleiro de hoje, Jonathan Freitas. Pô, mas quanto Jonathan tem aí nessa merda? 1 milhão de Jonathan. 1 trilhão de Jonathan. Que a gente vai chamar ele de Jonathan Freitas da Bochechinha Rosa. Ah, que gracinha. Que bonitinho. Ah, que cuticute. Então esses foram os nossos esmoleiros. Adorei. Os esmoleiros que receberam elogios de esmoleiros. Novidade aí. Ah, tá. Vamos ver se vai dar pra lançar isso aí. Vamos ver se as pessoas vão começar a elogiar as pessoas com os próprios nomes delas. Você, falando assim, é um Douglas. Muito obrigado, Wesley. É, me humilhou um pouco, mas... Tá, beleza. Muito bem, esses foram os nossos recadinhos. Então vamos agora para o anúncio do episódio. É chegado o dia. Da puta. É isso que eu tô falando. Caramba, Wesley Zop. É isso que eu tava esperando, cara. 140 e tralalá de episódio, porra. Ele com seus cabelos sedosos. Sim, cebosos. É verdade. Ele com sua bela cutis. Obrigado. Rafael Laí, qual é o tema de hoje? Pequenas grandes frustrações. Pequenas grandes frustrações. Mas... Acho que o Zop teve uma pequena grande frustração. Exato. Eu começo contando? Então, às vezes, a vida nos surpreende, Wesley Zop. Sim, concordo. Ou esperanças. Exato, esperanças é verdade. Esperanças cotidianas. Sim. Pequenos momentos que a Dani precisava viver para serem felizes. Tipo, abrir a porta do quarto do Rafael, ele está morto. Mas não, sempre não, vivo. Mas sempre... ele tá toda noite, ele morre. Aí tem que fazer um ritual pra ele voltar, senão ele não acorda. Não faça o ritual! Poderia não fazer, eu ia ficar feliz. É que o ritual é uma bela currada ali. Ah, eu finjo que tô morto pra ganhar a currada. Ela tem uma cintaralha de 32 centímetros ali, pequena. Pra acordar, né? Cintaralha de entrada, eu chamo assim. Wesley da indústria chama assim. Exatamente. Então vamos para esse episódio que espero ser engraçado e que espero não ser uma pequena grande frustração pra ninguém. Ótimo. Então, para não frustrar nosso ouvinte, que já espera a voz dele, a voz de Cid Moreira do interior, que ele carrega. Gostei. Ele que tentou narrar a Bíblia, mas... Não sabia ler na época. Acusticamente, com os fatos acontecendo. Ah, ao vivo? Ao vivo. Seria muito mais da hora, hein? Wesley Zop, você tem a palavra aí, o momento de você falar o que te frustra, o que te causa uma pequena frustração aos olhos do outrem, mas uma grande frustração no seu coração. Cara, desde criança tem essa pequena, grande frustração. pênis pequeno, sim. Não, não, não, vai, não. Vai no banheiro escolar, não, todo não, pera, não. Colegas com aquela manjubona, aquela manjola. Aquela manjola de 6 centímetros. Exato. Professor de educação física dando nota pelo tamanho da rolinha. E você com 2 ali. 2? É. Num dia bom. Porque ele arredondava. Dia, era 0, né? O professor, acima de tudo, é um motivador, né? É. Não, o mínimo aqui é 2, gente. Próximo, Rafael Leite. Não, não, não, pera, não. Não, não, não era. É, não, além disso, uma pequena frustração que eu tenho é quando eu vou descascar a laranja, eu quero que saia toda a casca numa no, só. Numa descascar. Numa cobra só. Ali. Você quer conseguir montar uma laranja falsa com a casca. Exato. Só puxando. Só uma mola. Açaí, aquela bolinha da laranja. E daí quebra no meio. Ah, mas é difícil isso. Então, mas é uma... Pra quem olha, fala, pô, tá. Você vai comer a laranja do mesmo jeito. Continua descascando. Seu objetivo não era laranja? Não, então, não naquele momento. Não só a laranja. O objetivo era viver por completo. Exato. A experiência da laranja. Toda a experiência. E não tive. E agora tá quebrada a minha bolinha de casca de laranja. Não vou conseguir fazer nenhuma pulseirinha aí não da dá, hora. Não dá, então. Uma pulseira de motoqueiro, mas de laranja, feita de laranja. E não de couro. Porra. Excelente ideia, hein? Pra veganos, pra veganos. Pra veganos, usa isso daí de laranja. Espanta os mosquitos. Cara, também. Isso realmente é frustrante. É, pra mim é frustrante. É frustrante. E você não pode descascar. Com a afundar a faca ali, que você vai machucar a laranja, não é? Não, e outro, é isso mesmo. É, uma coisa que frustra é se sair a fruta... A capa branca. Pra fora da capa branca. Não. Aí já tem que saber descascar na honestidade. Exato, exato. Assim não. Assim corta no meio sem descascar e chupa. O seu objetivo é o que tem dentro. Exato. Então é uma pequena grande frustração que eu tenho. Já emendo aí, já que você está falando de frutas cítricas alaranjadas. Sim, sim. Uma frustração que eu tenho quando você vai descascar uma mexerica. Com a faca, não? Não, com a faca não, porque eu sou heterossexual. Exatamente. Mas quando vocês sabem o que é uma mexerica, todo mundo sabe. Ou uma poncã. Uma pocão, uma tangerina, uma... Uma bergamota. Uma bergamota, você tem que descascar ela com a dedada. Você dá uma dedada. Fio terra. Exatamente. Não, mas na mexerica. Não precisa ser na pessoa que tá descascando a mexerica. Não, não. Ou no vendedor da feira. Não, aí depende de como você vai pagar a mexerica. Ah, entendi. Na mexerica, você vira ela, tem o cozinho dela ali. Ó, eu falava umbigo, mas... Tá, o cozinho dela. Ninguém dá dedada no umbigo, né? Não dá, não dá. Daí você dá uma dedada, mas tem que ser uma dedada controlada. Uma dedada profissional. A dedada é simplesmente pra você descascar. Exato, porque mas se você... Queimar a linha da dedada, mas resolve, você enfia o dedo dentro da mexerica. É, e exato. Aí seu dedo fica com caldo de cu de mexerica. Sua mexerica fica com uma hemorroida. E aí é uma estourada, pequena. Uma pequena grande frustração. Muda o sabor? Hipótese alguma. Não, claro que não. Você perde o seu dia por causa disso? Não, não. Não, mas você se sente incapaz e frustrado por queimar a largada da dedadinha ali da mexerica. É verdade. E aí você fica mal falado entre as mexericas. Isso daí ninguém fala. Ah, cuidado com a dedada. Nossa, esse aí é o descontrolado. Como que você explica pros seus pais depois? Exato. Então, já que você falou nisso... Não, bem lembrado. Frutas cítricas são frustrantes mesmo. Sim, pra quem vê não é nada. Dani Mills. Sim. Você é uma pessoa frustrada aí. Eu não sou tão frustrada assim. Ah, é que você não sabe. Não, porque eu sou uma pessoa que tem uma expectativa quase zero. Ah, entendeu? Então tudo é lucro. Tudo é lucro. Tapa na cara é lucro. É, exato. Você fala, pelo menos me deu atenção. Verdade. Fiz uma carícia violenta. Uma carícia mais forte, mais caprichada. Sim. Mas assim, de começo da vida, a gente sofre frustrações, assim, porque a gente não tá acostumado a manter a expectativa lá embaixo. Quantos anos você tem, Dani? 30. Ah, mas parece bem mais. É porque você não viu meus joelhos fazendo barulho. Talvez por isso que ele falou que é bem mais. Talvez ele tenha ouvido. Mas e aí? Uma frustração pra uma pessoa de 30 anos, trintrinha, que tem a expectativa quase zero, igual com uma expectativa do tamanho do pênis do Zop. Por aí. Não, então é 2. Expectativa 2. É, já tá mais do que as minhas expectativas na vida, assim. E aí? Então, por volta dos meus 5 anos de idade, eu nunca tinha comido lasanha na minha vida. É uma coisa até comum. Tudo bem. Tudo bem. Porque se você parar pra pensar, há 25 anos atrás, lasanha não era popularesca igual é hoje. É verdade. É verdade. Graças a Garfield aí que trouxe a lasanha. E que inventou a lasanha. Que inventou a lasanha. E daí, pra vender bonecos do Garfield, tiveram que inventar a lasanha real. Sim. É. Mas aí era difícil você conseguir massa de lasanha, não era fácil, não. Algumas fazem com massa de pastel, sim, porque era o que tinha. Sim. Aí, um belo dia, meu pai fala, vamos almoçar na casa de um amigo meu. E a esposa dele vai fazer lasanha. É o que que é lasanha? Ah, ele me explicou. Era uma massa. É um sushi. sushi, porque é japonês. É um sushi que em vez de peixe vem carne moída. Em vez de enrolar é camada. Em vez de alga é massa. Mas todos os pratos são variações de sushi. Vamos comer um baião de dois. É um sushi. Só no lugar do salmão é feijão. Uma macarronada. Sushi, só que foi enrolado bem fininho. E o recheio por fora. Churrasco, sushi. Em vez de salmão é carne, não tem alga, não tem alga. Mas tem peixe. Umas linguiças que é enrolado, aí é sushi mesmo. Mas vai peixe e vai na brasa. Enfim, aí meu pai me explicou o que era uma lasanha. Aí eu pensei, pô, deve ser legal, porque eu gosto de queijo, eu gosto de presunto, gosto de molho com carne, eu gosto de massa de macarrão, que é parecido e tal. Sim. Beleza, fui naquela expectativa, né? Pô, vou comer um negócio legal hoje e tal. No que foi a minha frustração, porque foi a pior coisa que eu comi na minha vida. Não, mas tava horrível. Não. Mas como assim? Você com 5 anos de idade, você consegue identificar isso? Eu passei a ficar com nojo de lasanha. Nossa, mas é lasanha. Mas... tava ruim. Nossa. Como? Tava muito ruim. Mas hoje em dia não era uma lasanha bolonhesa, então. Tecnicamente era. Mas... era mal feita, mas na época eu não sabia. Então eu passei a acreditar que lasanha era ruim. Pai, mas é feita com bosta mesmo? Na mesa, isso é a pergunta, né? É carne moída, mas você já digeriu, pai? É pra ficar mais moída. Aí tamanha foi a frustração que eu passei uns 10 anos da minha vida sem comer lasanha. Só depois, na adolescência, eu dei uma chance e eu percebi que lasanha era gostoso. Ah, então hoje você come lasanha. Hoje eu como lasanha. Mas hoje aí, eu já sei. Foi então, você foi no alto. E aconteceu uma coisa parecida com o polenguinho também. Porque quando eu era criança... Mas polenguinho é polenguinho mesmo? Polenguinho era um menino branco que vivia na rua dela. Falou, vamos comer esse polenguinho. Aquele albino que morava ali na rua. Era ele. Esse polenguinho aí grita pra caramba. Aí, polenguinho ainda economiza nos gritos, não. Você vai, e aí? Não, nem grita. Não grita. Tava aí... morto, por isso tava tão branco. Nem era albino, na verdade. Exato. Era só um moleque morto, e aí? Aí frustra mesmo. Acho que não é isso. Uma vez minha mãe comprou um polenguinho que tava estragado. Aí eu achei que todos os outros polenguinhos também estavam estragados. No mundo inteiro. No mundo. Aí eu nunca mais comi polenguinho até grande, depois de grande. Não, mas pior que emendando nessa história dela, da lasanha, aconteceu o mesmo comigo, mas com hambúrguer, cara. McDonald's. Ah. Eu com 6, 7 anos, meu pai me comprou um hambúrguer do McDonald's. E mas eu... pra comer lá? Não, levou pra casa, ficou no carro, horas no carro. Chegou em casa, tava um cheiro forte do picles, mas eu não sabia que era do picles. Aí o cheiro, aquilo tá um cheiro esquisito, aí eu vou morder. Nossa, pai, que cheiro de sebo de pau aqui nesse carro! Cala a boca, moleque! E continua. É um picles desse hambúrguer aqui, come aqui. Ô, pai, mas esse picles aqui não era pra ser verde, tem cor de pele. Chupa o picles, moleque! Para pra morder? Não morde! Não morde! Ai, eu odeio hambúrguer! Toda vez meu pai me dá um tapa na nuca! O hambúrguer você tem que tomar um tapa pra comer, não é? Eu achava que era. Pedia pro funcionário me dar um tapa aqui pra comer. Tá faltando picles no meu hambúrguer? Não, senhor. Até tem o dobro aqui. Não tô vendo picles. Só tem pepino aqui, porra. Pepino em conserva, que nojo, cara. É, eu odeio pepino. Eu gosto de picles. Picles de pele, que meu pai falava. Pois então, aí fui morder, não gostei, mas eu dei a mordida naquele picles que já tava adormecido no carro há horas. E pensei, não gosto de hambúrguer. Achava que o hambúrguer inteiro tinha aquele gosto de picles estragado. Talvez não fosse picles estragado, só um picles aí... É, mal feito. Pode ser. Mal feito. Igual lasanha. Alasanhado. Alasanhado. Picles alasanhado. Um polengado, um picles polengado. É o picles da polenguinho. Então você deixou por muito tempo de comer hambúrguer. Fui comer meu primeiro hambúrguer com 17 anos. Não, o seu segundo hambúrguer. Exato. Não, aquele eu não terminei de comer. Eu cuspi fora e nunca mais. Comeu só o picles, hambúrguer. É verdade, é verdade. Mas aí no McDonald's mesmo? Era McDonald's mesmo. Mas você não comia nem outro tipo de hambúrguer? Eu comia hambúrguer desses de podrão, assim, x-tudo, tudo mais. Mas... Não sabia que era hambúrguer. Não, sabia, mas eu pensava. Esse é diferente do McDonald's. Do McDonald's tem alguma coisa esquisita aqui. Do McDonald's aqui. É ruim. Esse aqui eu tô vendo que é pão, carne, queijo e bacon. Pô, aqui eu não tenho que chupar o pau do Cezão pra comer o hambúrguer. Cezão é o pai dele. E por coincidência, o nome do chapeiro que fazia o hambúrguer também. É. Exatamente. Aí eu fiquei muitos anos sem comer hambúrguer só chupando o pau do Cezão. E tinha que ser Cezão, hein? Cezão, tinha. O pai Cezão. Dele no carro. Mas não gostava que chamava de pai, né? Podia se chamar Márcio, mas eu chamava de Cezão. Você achava que era o nome da profissão, né? É, quem faz hambúrguer se chama Cezão. Sim. Mas chegou a te frustrar comer o McDonald's ou não? Fiquei frustrado quando eu comi o primeiro McDonald's de fato com 17 anos e percebi que eu passei 10 anos da minha vida sem comer McDonald's por besteira. Ah, essa sim, é uma frustração. E hoje? Hoje agora eu, ou não? Hoje eu já zerei o cardápio do McDonald's, como todos os hambúrgueres que tem lá, mas prefiro o Burger King e eu tô sendo patrocinado. Mas tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta, já que agora temos um experiente em McDonald's. Sim. Na época das Copas, começa aqueles sanduíches de cada país. Ah, cara, tô ansioso por isso. Então, isso que eu quero. Faz diferença? Que eu vejo na minha timeline um monte de gente falando, nossa, hambúrguer da Itália. É tudo igual aquela porra. Tô com pau duro. É tudo igual. Não, tem uma diferençazinha. O da Itália é lasanha no meio. Sim. É um sushi. É tipo um sushi. Exato. Só que em vez da alga é pão. É. Uma coisa que me frustra, já que vocês estão falando de comida ruim. Não é comida ruim, é comida que achava que era ruim. Exatamente. Achava que era ruim, mas que eles fizeram o quê? Jogaram no lixo. Assim. Ah, sim. É. Então, às vezes as pessoas jogam coisa no lixo, começa a ficar aquele lixo fedido. Fedume. Sim. Aquele fedume de lixo, gerando chorume. Estou sendo patrocinado. Pelo chorume? Pelo Nerdcast. É. Ah. E aí, o que que acontece? Aí você tem que fechar aquele lixo, lacrá-lo bem pra não pousar mosquinhos, pra não vir bigatinhos. Sim. Pra ele não dar um vazare, pra não sujar toda a sua casinha. Sim, sim. Sua casinha mal ventilada não ficar fedendo. No caso, estou falando da minha, não sei como é que a minha também. Você acorda 10 minutos depois que o caminhão de lixo passou. Tá, isso é foda, velho. E daí o próximo caminhão de lixo é só terça-feira, cara. Porra, tem sério. Isso me frustra pra caramba, cara. Perder o caminhão de lixo, cara. Porra, isso. Isso é pra quem olha, fala, segura o lixo um pouco mais tempo aí. É, mais 3 dias. Não, rapaz. O lixo já tá no fedume já. Você já segurou mais 3 dias. Tem que colocar o seu lixo na esquina, porque não tá aguentando mais o fedor na sua casa. E o morador da esquina pega todo aquele lixo e leva de volta pra sua casa. É mais ou menos isso. Não, mas e às vezes fala, por que não põe no dia anterior? Tem gente que usa essa técnica. Mas existem animais. Gatos, cachorros. Cachorros de rua. Gatos pombos. De casa que vivem na rua. Existem leão. Pombos também. Existem leões. Zebra. Existem, mas não em Americana São Paulo. Que vão lá e rasgam o seu saquinho de lixo. E daí o lixeiro vai pegar... Suja toda a frente aí da casa. Aí você tem que varrer a porra da casa. Com fedume. Com fedume, com bigatos. Criar todos aqueles bigatos. Depois eles viram moscas, voam e nem te agradecem. É, você dá nome pra cada um. Exato. Vão embora e nem ligam no fim Beijo de semana. Beijo pra dormir e aí? Depois voam e não estão nem aí. Lembrando que você tem que criar mais um saco de lixo pro lixeiro passar ali outro dia pra pegar de Exato. Novo. Exato. E aí vão rasgar de novo e você fica nesse loop e tá ali até agora. Você não Exato. Faz outra coisa da vida. A única lembrança que você tem desse dia maravilhoso foi a Bernie que te colocaram na costela. Pois que é. Era o que estava criando. Acho que, espero que sim. Marcolino, pequeno então, Marcolino. Perdeu o lixeiro, me frustrou. Ah, é frustrante. Caralho, naquele mês eu não consigo dar uma metida peidada porque eu fico pensando no lixeiro. Não, peraí. Talvez se eu não pensasse nele, porque ele não tem os dentes. Né? Tudo bem. Não pensa no lixeiro. Tá. Você fica ali imaginando que é o lixeiro. Vou falar com o meu terapeuta sobre isso. É melhor. Que também é o lixeiro. não importa. Não, mas aí ele atende como terapeuta. Ele põe um uniforme de terapeuta. Sim, e também como profissional liberal. Sim. Uniforme de profissional liberal. Sim. O que mais te frustra, Wesley Zop? O que me frustra, até vou falar do trânsito, da parte, como que eu vou falar, da parte urbanística no trânsito. Semáforo, vermelho, você tem que parar. Você vai, na hora não, que você... É uma opção parar. É uma opção parar, é uma mas na lei... Cada escolha uma renúncia. Na madrugada você não precisa parar, mas... Durante o dia, sim, e tem alguns radares semafóricos aqui, então... Sim, mas você não precisa parar, só você arcar com a multa, com as consequências. É como aí se fosse motorista VIP, você paga um pouco a mais, não precisa parar no semáforo. Porra, aí, ó. Não, mas eu acho que eu vou preferir parar. Mesmo certeza? Me frustrando no que eu vou falar pra vocês. Semáforo vermelho, você tá parando, você tá ali na cidade, você não pode... Que hora do dia? 11h30 da manhã. Você tá indo pra casa ou tá indo almoçar? Eu tô indo pra casa almoçar. Ah, sim. E 11h30 tô atrasado, que eu almoço 11 horas. Né? Isso tá certo. Eu sou velho. Pensando que dentro da cidade você não pode estar muito rápido, você tá ali 120 por hora. Exato, vai. De moto. De moto, de moto. E você tá freando, vai diminuindo a velocidade, diminuindo, na hora que bate zero, parou, abre o sinal. Ah. Filha da puta. Mas na hora que eu acabei de parar, abre o sinal. Não dá aquele tempo parado. Te frustra, tem que engatar a primeira. Me frustra, tem que acabar de parar, tem que continuar. Ah, filha da puta, por que não abriu enquanto eu tava em movimento? Se você não parasse no sinal, você não tinha essa frustração. Então, exatamente. Mas daí eu vou ter a frustração de pagar uma taxa... Pra ser VIP. Pra poder passar direto. Ah, agora a frustração do ponto de vista do pedestre. Às vezes tá passando uma fila de carro, você quer atravessar. O último vai parar pra você atravessar, sendo que você tava só esperando ali. Era só mais um. Vai, caralho, é, né? Já enfiaram 5 dedos no meu topo, agora enfia a rola, né? O que é esse gestinho aí? É bem isso. Quando mesmo. É isso, aí você já falou uma frustração, aquele cara que não tem a visão do trânsito, ele vai lá... Paro no sinal em cima da faixa de pedestre. Puta que pariu. Eu tenho vontade de ter um martelo comigo pra ir dar uma martelada na porta do filho da puta. Não, ou você atravessar a rua e passar por cima do carro dele. Nossa. E pular. Dá vontade de fazer. É isso que eu ia fazer na faixa. O cara com criança ali dentro do carro, dando uma de louco. Ou você abre a porta de trás do carro, entra, atravessa pelo carro dele e sai do outro lado. Passa o picles do filho dele ali. O picles de pele. Exato. Sim. Não vai vir com pepino verde pra cima de mim, não. Filho maior de idade na cadeirinha. Exatamente. Você pede o RG do filho antes pra ver se é maior de idade. Claro. Polícia Federal, não tem nenhum problema aqui. Óbvio que não. Então me frustra também essas pessoas que param em cima da malemolências do trânsito, que a pessoa acha que tá sendo malandrio. Mas vou te dar uma dica, viu? Sei que você é experiente. Não, mas que vai reduzir sua frustração. Mas eu frustro muitas pessoas do trânsito com isso. Mas não importa, eu não quero eu ser frustrado. Quando eu vejo que o sinal tá vermelho, estou a 300 metros, eu vou bem devagar. Ah, não. Esperando ele abrir. Quem tá atrás de mim, os caras ficam putos. Não sei por quê, porque o cara tá com pressa de tá lá com pressa e parar. Para no sinal. Eu quero parar logo, mas cara. Eu quero parar. Bem devagar. E aí, às vezes ele abre antes, daí já... Gato ali, uma acelerada, um nitro, consigo chegar a 50 por hora. Amigo. Você dentro da cidade, você tem um teto de 30 por hora. Sim. Então é fácil você ir devagar. Não, daí eu vou a 15, né? Você vai a 15, você vai dar uma diminuída. Desliga então, o carro e vou empurrando. E corre, entra, opa! Não fechou, caralho! Não tô frustrado, hoje caralho! Não, hoje todo mundo lá atrás, filha da puta! Panaca, sayonara! Barbeiro, caralho! Não tô frustrado. Gente, como é bom viver bem, né? Viver em paz consigo mesmo. Como é bom ser querido. Muito sim. Bem. O que mais, Dani, que te frustra? Trabalho. Não precisa falar mais nada. Fala aí. Você trabalha com o quê? Atualmente nada, porque eu acho que eu tô desistindo disso, né? Tanta frustração que eu tô desistindo disso. Mas é assim que funciona, desistir. Esse negócio de trabalhar já não é mais comigo, não. Não me pega, isso aí não me pega mais. Acabou por aqui, viu, gente? É, pra quê? Já caí muito nessa aí. Pô, chega lá no INSS, ó, vim aqui da entrada na aposentadoria. Mas você tem 3 meses de carteira assinada, é isso. É, mas esse negócio de trabalhar não combinou comigo, não. pra mim não colou. Ó, eu tentei, viu? Fui até repositor, mas não consegui. Não, não dá. O pessoal, eu coloco as coisas, o pessoal tira. Falando nisso, meu mercado ontem, tinha um repositor frustrado. Olha lá. Isso foi bonito de se ver. O repositor frustrado porque não colocaram ele na escala de empacotador. Aí. Ele tem que fazer repositor. Eu achei muito engraçado, cara. É melhor ser repositor do que empacotador. Porque você não é free talker. É, talvez. Aí. E aí? É verdade. Aí tem que ter um pouquinho de empatia com a pessoa, porque você não tá inserida no contexto dela pra entender o que é. Não, mas que eu já fui melhor. Repositor e empacotador. Então É uma pessoa estudada na vida. Exato. Ser empacotador é mais difícil porque lida direto com o cliente ali. E hoje tem empacotador que é mal educado. Não, comenta, eu gostei disso, hein? É, o problema é seu, filha da puta. Compra, caralho. Camisinha pra cu eu levo mesmo, você não precisa. Ele, não, eu falei do Danone, senhor. Mas o que te frustra no trabalho, Dani? Ah, bom, certa vez eu resolvi trabalhar com esse colega, meu caro irmão. Putz. E um amigo nosso, numa empresa pequena. Era o sonho, cara. Os três melhores amigos ali, os três mosqueteiros trabalhando a junto. A gente ia dominar aquela porra. Os três dálmatas. A trindade. Mas a frustração foi a tarefa que eu tinha que fazer. Eles que arrumaram um emprego pra você, né? Sim. Então você achou que ia ser uma coisa boa. Então. Sim. Os dois mais trabalhavam e era assim. É, não tinha experiência ainda com esse negócio de frustração, ninguém, né? Ninguém vem com uma vaga de chefe pra você. Ó, tô ligando, você não quer ser chefe da empresa? Você não quer mandar em mim? Quem vem com essa? Estranhamente. E no que a tarefa era o seguinte. Tinha que fazer um procedimento. Tinha uma tela que aparecia o status. Procedimento, você implica colocar uma luva branca de borracha e enfiar a mão no ânus de alguém? Não, era procedimento totalmente no Excel. Então não precisava esconder. Isso aí é outra história. E aí aparecia o status do andamento ali do trabalho. E a gente salvava tudo no Dropbox, que todo mundo tinha acesso, inclusive o chefe. Só que o chefe queria que eu tirasse o print da tela de status e mandasse pra ele por e-mail. Mas porque ele não sabia ver? Ele sabia ver, ele criou a conta no Dropbox. Mas ele queria pra quê isso? Pra ele ver. Era ele entrando no Dropbox, ele também veria. Não, eu sei. Mas por que ele precisava desse print? Então? Aí que tá. Esse que é o ponto. Esse é o problema. Porque ia a planilha no Dropbox, a planilha no e-mail e o print da planilha no e-mail. Ah, tá. E o print da planilha também no Dropbox. É verdade. Já pensou que ele queria analisar as coisas no smartphone dele? Que ele também podia entrar no Dropbox. Não, mas e que tem Excel no smartphone. Economizava pacote de dados. O problema é que ele queria visualizar o print no e-mail e queria que estivesse no Dropbox. O print. Ah, então. O print entendeu? Do Dropbox, no Dropbox. Uma retroalimentação. Daí ele queria o print de você ter, cara, mandado o print no Dropbox. Era uma loucura. Ele falou, mas como eu vou saber se você mandou esse print mesmo sem um print? Não, o ruim é que você tem uma planilha no Excel no Dropbox e tá lotado. É, já encheu 5 gigas. De print da primeira linha do Excel ali. Não, eu vou te dizer o que aconteceu. Dani, talvez isso até balance a amizade de vocês. Eita. Mais quando do que a já pessoa tô entra numa empresa, tem pegadinhas, tem esse detalhe mesmo. É verdade. Ah, se ele tivesse falado, eu não tinha me frustrado. É, pegadinhas, né? O cara chegou, vai vir uma amiga aqui, ela entende ela gosta desses negócios de graça, mas ela fica mandando print de print, cara. Ela vai entender, vai ser da hora. Não. Daí é. É um da hora rapaz que ela lá e um conhecedor da comédia, todo mundo ah, sabe. É verdade. Sim. Na hora que ela pegou a mesa, tacou na janela, ele falou, não, mas depois de 10 minutos mandando print. Poxa, você revelou meu truque. Você é um filho da puta. Já tinha outro emprego aqui pra ela. Ela ia fazer isso no Word. A sua mulher é uma piscate. O Rafael chega em casa falando que comeu o cu dela no banheiro. Todo mundo, Rafael, cala a boca. Todo mundo na é verdade, na, porra. Aquela situação constrangedora ali. Eu me demito. Era só uma pegadinha. Essas pegadinhas tem mesmo. Eu fui eletricista quando chegava aprendiz do Senai, assim. A gente falava, vai lá no almoxarifado, pega 2 metros de corrente contínua. Todo mundo sabe que corrente contínua só vem em quilômetros. Né? É óbvio. 2 metros? Eu não poderia ter falado assim. Tem que falar 2/1000. Então te frustrou ter que mandar prints? É. E outro, só ganhar 10 mil pra isso também? Não, é, não, é pouco, não vale a pena. É, não... Olha o tempo que eu perdi da minha vida fazendo prints totalmente inútil. Exato. Mas e aí, pediu demissão ou foi demitida quando enfiou o dedo no cu do chefe? Aliás, fez um procedimento com o chefe. Não vamos revelar, vamos, né? Entrar em detalhes. Vamos entrar em detalhes. Primeiro, eu pedi demissão. Porque o negócio estava tenso, a gente que não tinha que só tirar print de planilha. Ele fazia um trabalho um pouco mais relevante, ele tirava print dos prints dela. Porque ele era meio que chefe dela, então ele tirava print dos prints dela. Chegava lá um e-mail com 2.000 imagens. Não, mas é que ela não podia mandar direto pro chefe, tinha que mandar pro Laim tirar outro print. É, tinha que tirar o print pra provar pra ele que eu tinha feito o trabalho, e ele tirava o print do print pra provar pro nosso chefe que o trabalho o seu foi trabalho. Feito. Exato. É, então. Mas ele tinha um chefe acima dele que também tirava print. Exato. Tá, ainda não chegou, então. É, por isso que tem o botão do print então, no teclado, só pra esse tipo de emprego. Sim, claro, é, exatamente. Claro. Voltando no assunto do trânsito, uma coisa, uma pequena grande frustração é perder o ônibus. Você acorda de manhã, aí você olha assim pro relógio, putz, dá pra dormir mais uns 5 minutinhos? Não dava. Exato. Você se arruma correndo. Você vai tomar banho, você fala, dá pra bater uma masturbaçãozinha. Ou duas. Ou duas é melhor. Ou quantas forem necessárias, né? Dependendo. Ou quanto aguentar também. É. Vamos ver ali, ó. Tô velho. Eu preciso sair de casa em 5 minutos. Aí vai passar um rápido sabão no pênis. Uma coisa leva a outra. Aí seu pênis já fala, mas você vai me deixar aqui, pô? Me ensaboou? Rapaz, eu tô liso. Preparou aí? Rafael. Ô, patrão. 5 minutos dá tempo e sobra. Ô, patrão. Faz, quebra essa aí. Ô, campeão. Ô, campeão. Pra não frustrar o instrumento, ele acaba se frustrando. Já teve o trabalho de afinar o instrumento? Vamos tocar, na verdade. Sola, menino. Você sabe que é nós, hein? Deixa a vida me levar. Deixa que eu faço o show aqui. Exatamente. E aí, daí o Rafael até pensar naquela menina que deu pé nele no ensino médio, só que ele encontrou no metrô da Praça da Sé. Pedindo esmola ali, fumando crack. Daí já dá 15 minutos. É, aí já deu, já perdeu. Nossa, o ouro. Aquele cachimbo de crack, cara. Exato. Ai, olha como ela de crack. Exato. Quando viu, já passou 30 minutos. Perdeu o dia. Já perdeu 3 ônibus. Já liga pro trampo e fala, hoje eu não vou trabalhar que eu não consegui bater punheta. Eu lembrei da minha mina que tava fumando cachimbo de crack na Serra. Da minha vida, já virou vida dele. Essa história de novo, Laim. Mas ela voltou a fumar, ela teve recaída. É mais fácil que falar que a avó morreu. É verdade. E aí, então, perder o ônibus é frustrante mesmo. É frustrante. Ah, é, mas a gente tava falando de perder ônibus, né? Sim, o assunto era esse. O início era esse. Mas a frustração é, quando você tá uns 50 metros do ponto, o ônibus tá ali, ele sai, você sai correndo e não alcança. Já aconteceu de você não saber se era o seu ônibus, daí você não sabe. Sim, se compensa. Mas eu corro mesmo assim. Você corre mesmo assim? Eu corro mesmo assim. Depende, hoje em dia eu já tô mais não, cansado. Não, mas não tem como você pegar, tô falando. Passou o ônibus, você não sabe se era o seu. Ah, isso é frustrante, isso, cara. É um frustrante com curiosidade. Não, é porque você não sabe aí qual é a melhor estratégia pra gente. Sim. Você pode esperar mais 3 minutos sem o seu ônibus, ou você pede um Uber e gasta R$200 pra chegar no trabalho, sendo que você ganha R$100. O que fazer? Então. O que fazer? O trem tá atrasado ou já passou? Essa é a questão. Pois é. O frustrante também nesse caso é quando você acordou mais cedo, tomou café da manhã, bateu sua masturbação. Ou duas. Já que você comeu mamão. Mamão já tá bom. Tesão. É. Né? Exato. E aí, você tá indo, saiu 5 minutos mais cedo. Vai chegar bem, só que seu ônibus passa mais cedo também. Porque ônibus no Brasil é falta de ética. É verdade. Por isso que os motoristas são chamados de cara de égua. É verdade. É. Ô, cara de égua! Ô, seu cara de égua! Porque às vezes eles passam mais cedo, cara. Sim. Não você tem horário. Planejou tudo na sua vida. Não tem horário pra passar essa merda. Então você tem que fazer um plano pra passar antes do ônibus mais cedo. Você vai cara. 2 horas antes do ponto. Às vezes tem que ser, cara. Tem que stalkear o motorista pra saber que hora que ele vai sair. É, ficar seguindo ele ali, ó, as imediações. Ele cara, tá nas imediações. E seria tão fácil, cara, você ter um GPS em todos os ônibus e um aplicativo que te indicasse onde o ônibus mas está. Mas peraí. Pera um pouco. Gênio! Gênio! Existe, mas não em todos os ônibus. E é frustrante quando o motorista esquece de mudar que ele tá na rota de ida ou de volta no aparelho do GPS do ônibus. Aí você olha no aplicativo, não aparece o ônibus, mas o ônibus está lá. Ah, só que ele tá. Parece que ele tá voltando, mas ele tá indo. Mas existe em São Paulo? Em São Paulo. Caramba, São Paulo é um outro mundo. Não, São não, Paulo... ali é avanço. Por isso que a gente vai fazer o nosso show lá. Sim. Nosso espetáculo lá. Sim. Não vai ser Cabo Frio, não. Não, Cabo Frio não. Você tá louco. Passar uma estratégia que o Ganso usa pra não perder o ônibus que ele tá vendo passando, é você colocar sua mulher grávida pra correr atrás do ônibus e ela fala, espera meu marido que tá vindo andando. Ah, eu faço isso mesmo. É, fala. Não, a mulher dele com 8 meses, com 8 meses de gravidez, não de idade, primeira... correu atrás do ônibus e falou, espera que meu marido vem vindo ali. E ele andando. Não, andando não. Não aguento correr, no né? No trotinho. No trotinho, vai. Marcha atlética. Não tá na marcha atlética, né? Embolando, né? Eu treino pra competição, não posso parar, meu. É proibido dar impulso na marcha atlética. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers. Aqui. Não é o chorume, não. É meu pipi. Não fique triste se eu não liguei pra te avisar. Eu sou um motoqueiro, eu sou dos motocycles. Eu sempre tô na pista. Você é um motociclista. Motoqueiro, porra. Motoboy. Não sou motociclista não, caralho. Não, eu sou do porra. Você é do povo. O Eslão da massa, você. Eu sou tipo, porra. Tá entendendo ou não? Aquela Harley Davidson ali fora é sua, então. Não. A minha é 125. Ah, tá. Mas eu sou tipo aquele cara que, porra, você tá entendendo ou não? Aquele que regaça. É esse. Você deixa a sua viseira na pista por 5 segundos aberta e te bate uma mariposa no olho, bicho. Na verdade, não é uma mariposa. O olho aberto, você não tem tempo de fechar. Na verdade, não é uma mariposa, é aquele mosquito porvinha, mas a sensação é que entrou uma barata no seu cérebro, cara. Pô, tem que ser frustrante, cara. Imagina. Aí você vai, você para no acostamento. Chora. Chora pra ajudar a sair o mosquito do seu olho. Ah, sim. Só por isso. Não preciso ficar em posição fetal agora pensando bem. Não, mas ajuda. Ajuda a sair o mosquito. A dar uma espremida, né? É. Sim. Isso é uma pequena frustração, porque quem passa e olha você tirando o mosquito do olho... Acho que você se emocionou com a bela melodia que eu canto na beira da pista. Mas às vezes eu confesso que é emoção. Ah, tá. Tudo bem. Mas a pessoa fala, pensa, Fecha a viseira, otário! Que não acontece isso, mas às vezes você dá aquela... Eu acho que ninguém pensa isso. Eu penso quando eu tô de carro. Eu vejo a pessoa tirando o cisco do olho ou o mosquito do olho. Nada. Pra quem vê, é pequena frustração, mas pra quem tá passando naquele momento, é uma grande frustração. Exato. Poderia ter perdido o olho aí pra um mosquito. Por um mosquito. Mosquito que você criou quando era bigato e hoje vem te cegar. Mosquito come olho. E aí? Exato. Mosquitos são ingratos. Exato. Claro. Mal agradecidos. Bem lembrado. Não dá pra confiar em mosquito. O que me frustra, às vezes, é comer uma bela lasanha... Sushizanha. Sim. A lasanha aí de novo. Bem feita. Um picles de pele. Mas feio, aquele dia foi o dia da vida porca. Pastel na feira com garapa. Almoçou feijoada com farofa. Deu, fez aquele tchan do verão. Comeu cera de abelha no café da tarde. Mascou abelha. Mascou abelha. Sim. Pô, isso é... Comeu torrada, um monte de coisa seca. O seu cocô no outro dia tá seco. Não, mas sai até com aquela ponta preta. Exato. Ah, a ponta preta que vem rasgando. Exato, e o problema é que ele rasga a borda do cu. Aquele que fala trinca louça. É aquele... Seu cocô sai napolitano. Sangue marrom e preto. E branco. Branco, você tá doente. Né? Você pode procurar um médico. Ou foi o negão da rola branca. Exato. Mas você não vai lembrar. E aí, sai aquele sangue, daí tudo bem. Cagou sangue. Sim. Não é uma coisa diária, mas às vezes acontece. Dia sim, dia não. Exato, dá aquela expurgada de sangue, a benção fica cortada. Tem um rubi no seu anel ali. Sim. Só que eu cago 3 vezes por dia, né? Então, é 3 vezes. Então, é delicado depois ali. Então ali o seu anel fica pulsante, toda vez que você vai cagar, machuca mais o cu. E não vai cicatrizar nunca. E aí tem que... tolar o dedo de pomada ali. Eu até peço que você não fique me pedindo esse procedimento mais. Eu já tô constrangido. Com luva adequada, por favor. Mas, não, se fosse ainda na casa dele e tá, tal, mas aonde ele tiver. Tipo, tá na hora da pomada. Ah, então era por isso que você tava passando pomada quando eu cheguei. E aí, quando eu machuco o cu, é frustrante pra mim. Machucar o cu é frustrante. Acho que pra todo mundo. Não sei. Talvez. Mas é pra você é uma pequena frustração. Pra quem vê. Ah, mas isso daí é uma pequena frustração. Pra quem vê, se for pegar um diagnóstico médico... Não. Nem te dá licença. Não. mas é um cortinho de 2 milímetros do seu corpo. É até visual. Pequeno corte pra medicina, um grande corte para um ânus. Pra quem sente. Exato. E daí você pensar que toda vez que você vai fazer um cocôzinho, vai passar ali, ó. E dá uma beliscada. Vai dar uma beliscada. Mas não é pior que nem arde, ele dá uma, tipo uma agulhada. Exato. E daí você fica segurando o cocô pra ver se cicatriza antes do cocô, e aí... É pior porque você ficou esperando cicatrizar, ficou com aquela ardência leve ali, aí quando você acha que melhorou, você vai machucar de novo. E você, Dani, que te frustra? Cocô fantasma. Cocô fantasma? Cocô fantasma, que isso? Sério, aquele cocô que você sente, aquele troço saindo. Tem uma tora saindo, aí quando você vai olhar o negócio, ele sumiu, não tem nada ali. Sabe aquela moreia que até se mexe na hora que... Exato, suja a tampa da bunda. Aí você quer medir o tamanho do negócio pra ver, porra, será que eu passei aqui, bati meu recorde? Esse eu vou chamar o Laim pra ver. Inclusive, eu queria pedir pra não chamar mais, porque não tá legal. Mais quando é fantasma. E nem me fica mandando foto. É que eu preciso, de opinião de terceiros. Exato, entendeu? Mas no grupo da família é bom só mandar bom dia. Ah, tá. Tudo bem. Então, aí ele some. Ele some. Vai pelo esgoto e. Você deu aquela sozinho. Cagada que te rasga o cu, e você vai olhar, não tem cocô. Não tem medalha. Nada. Você correu uma corrida, não tem medalha. Uma maratona. Chegou em primeiro na maratona, não tava valendo. Agora é o momento que eu morto a medalha pra vencer de ouro mesmo. Imagina você fazer toda uma maratona, você não é um... Maratona de marcha atlética. Marcha atlética. E daí o pessoal fala, não, mas não tava valendo ainda. E aí? 3 horas marchando, podia ter lhe falado antes. 3 horas... Tá amassado já? Exato. A marcha atlética. O cu doendo. Isso, a mulher dele grávida já na frente, olha, ele bem-vindo. O cu e os mamilos sangrando. O mamilo por quê? Às vezes o vento me corta os mamilos. Mamilos sensíveis, vocês vão. Esqueceu de colar um esparadrapo? Porém, chupável. Sim, sim. Ah, sim. Mas não é leite que sai, é sangue. Gostaria de te avisar agora. Então, o cocô fantasma, você achou que fez um cagote, quando olhou lá, apareceu um cocôzinho de cabra. É, água limpa. Água limpa? Água limpa. Cristalina. Mas é, você não fica cagando, dando nucada na descarga. É, também, é. Acontece. Na hora que dá aquela cutucada, lá, descarga. É. Passa, corta o cu. Daí com o barulho do grito no ovo, eles caem. Enxerga o cupinha no sangue, mas não enxerga a merda, isso é água ali. É, acontece isso também. É. Pode ser. Cocô fantasma. Muito bem, é frustrante mesmo. Dá mais fantasma porque você tem medo que ele te assombre à noite. É, sim, imagina. Sim. Medo que ele volte. Já pensou, ele volta, cara? Não, ele te assombra. Você vai abrir a geladeira e ele tá não te lá, Ele não vai te assombrar à noite. Ele vai te assombrar quando você acabou de tomar banho. Aí dá aquela vontade de novo. Essa daí. Essa é uma frustração. Essa é uma grande, grande frustração. Bom, mas o cocô após ou durante o banho, ele é... Sai muito liso e gostoso. Sai cremoso. Sai parecendo uma máquina do McDonald's. De sorvete. Um sorvete de picles. Só de linguiça agora. Que não existe. Existe. Não existe. Uma coisa que me frustra, é pessoas invejosas e ignorantes. Que dentro da sua inveja ignoram a existência das coisas. Ah, isso me frustra também. É, porque é fácil falar, não existe, né? Mas cadê a prova da não existência? É, mas eu tenho que provar que não existe. É lógico. Provar que existe, ô caralho. Já existe. Eu tenho uma nave espacial na minha casa, mas não dá pra tocar e nem dá pra ver ela. Tudo bem. Eu acredito. Não, mas ok, é que tá. Quem não tem? Ok. Que existe. Mas é pior que eu tenho mesmo. Meu tio Daniel também tem uma. Quem te frustra, Rafael, aí? Me frustra ir ao rodízio de pizza e pensar, puta, cara, hoje eu vou comer 32 pedaços de pizza. Claro. E como aguentar comer 5 pedaços e putz. Ah, igual Zop. Mas daí você pode sair falando que comeu 32 pedaços. O que me frustra... Ou cortar um pedaço em 32 partes. O que me frustra é a ignorância da pessoa que não acredita no que você tá falando. Concordo. Cadê a prova da existência dos 32 pedaços? Pera aí, caralho! Muito bem. Mas aí qualquer rodízio, inclusive de comida japonesa. Sim. Ou de carne. Você fala, vou comer pra caralho. Aí você fala, não, hoje eu quero ver o gerente chorando ali atrás. Eu vou comer até ele implorar pra eu ir embora. Me chamam pra cantar uma música emocionante. É. Pela pista onde ele passa. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Ai, o gerente, essa não, cara. Não, Débora Blando cantando. Tá afastando todos os meus clientes. Porra, ele chora. E aí meu plano é, não, vou comer aqui e levar esse restaurante à falência. Eu chego ali, como um pedaço, como outro. No quarto, quinto, eu... Peraí, tô cheio, cara. Eu como uma pizza inteira em casa, sozinho. E aqui que eu tô, que eu paguei que eu... R$200 pra comer à vontade. E aqui que tem todas as pizzas do mundo, eu não aguento mais. É por culpa de pessoas como você... Que os restaurantes desse país não estão falidos. Ah, cara, não faz lá isso. Que não fazem sua parte pra falir os restaurantes. Poxa, eu não vou conseguir dormir essa noite. Todos os clientes fossem com o intuito honesto de falir os restaurantes, não teríamos mais restaurantes desse país hoje em dia. Mas nem todos vão com esse intuito, vão com, apenas com o intuito de quero me satisfazer. Quero me divertir. Quero me divertir. Vim aqui pra dançar. Vim só pra dançar. Vim só pra no dançar. Meio do rodízio. Nem tem música. Nem tem música. Tem eu cantando lá. Goodbye, my love. E aí? Então, você é uma decepção pra esse país. Não, e o pior é que você destrói a mente do gerente, porque ele tá lá já esperando que vai chorar por causa do prejuízo. Você chega lá, não dá o prejuízo. Já lucro pro cara. Já atualizou o LinkedIn. Aí ele não sabe nem o que sentir, coitado. Ele tava louco pra declarar a falência daquele restaurante. Exato. Querendo mandar o Jair, que xinga todos os clientes, que é o garçom, e todo mundo agora virou freguês porque ele xingando. Exato. Pois é. E aí não dá mais. Mas tudo bem, Rafael. É frustrante mesmo. É. Posso falar que já não vou mais pra rodízios desde que sou pai, porque é uma frustração ir pra rodízios. Sendo pai? Sendo pai, porque sua filha não te deixa comer. E não come nada também, não vai comer, come quase nada. Não é que ela me proíbe, não. Ela fica querendo correr pelos lugares. Ah, sim. Ficar lá naqueles playgrounds onde tem uso de drogas. Não, mas é um parquinho normalmente. Não, mas playground é ambiente de droga. É alto índice de consumo de doce ali. Por isso que sempre tem policial perto pra dar cacetete nas costas. E também porque o Anderson Negão vai lá com frequência e desaparece uma outra criança de vez em quando. Ah, bom. Sim. Isso é verdade. Mas aí pra lavar o carro dele. Ele tem que lavar rápido. E aí, então, a pessoa, ela fica correndo, brincando, frustrando, chorando, e daí não me deixa comer meus 31 pedaços de pizza. Ah, porque daí, aí não é mentira. 31 não, 31 é normal. 31 é o padrão, é o padrão. As pessoas comem 31. Exato, não preciso nem provar isso. É óbvio, né? É igual respirar. Sim. O que mais te frustra, Wesley Zop? O que me frustra, porque eu sou um grande sommelier e degustador de café, trabalho como autônomo e fico atendendo os clientes nos seus comércios, em suas residências. Então, mas normalmente no comércio tem um lugar da água e tem um café ali junto. Não é um padrão, mas é comum ter. Comum. É comum ter. E você vai, independente da hora, você pega ali o copinho, você vai tomar o café, não tem café. Isso me frustra. Porque eu sou um grande degustador. Porque pra quem não gosta... Tudo bem. Só vou beber água. Me frustra se aquele café tá frio faz 3 dias que foi feito. Também me frustra. Mas me frustra mais não ter o café. Não ter. Ou seja, bem que frustra na hora que você põe, você falou, tem café, você vai beber gelado, né? Caralho, né? Não, mas me frustra a falta de café nas empresas. Mantenham... Que oferecem café. E fala que porque tem. Porque te ilude. É, tá lá, café. Vamos beber café. Toma um café, não vai embora sem tomar o café. Vamos tomar um cafezinho? Daí você disfarça e toma uma água ou daí já quebra o lugar já? Nem faz o serviço. Não, eu até não, é porque eu tomo um café na hora que eu tô indo embora já. Então já fez. Eu já fiz o serviço. Aí sua falha. Mas é. Tá aí que você tá errado. Você pode falar, não vou entregar a máquina. Já te paguei, mas não tem café aqui. E o café? Mas se eu fizer, não, aí... Você tem 10 minutos porque eu tô indo embora. O cara faz até só por copinho. Né? E só coloca água e mistura o pó ali. Vai tá aqui, ó, filha da... É isso que você quer? Obrigado, mas... Te frustra, por exemplo, quando é cappuccino? Não. É Nescafé? Não, café solúvel? Não me frustra. Leite com café? Não me frustra. Chá? Gosto, mas eu queria estar esperando que fosse chamado. Agora eu tô... Ah, café... Ah, é chá, cara. Capim-limão. Chá de banana. Chá de losna. Chamado com banana, não acredito. Qualquer derivado, se for um frappé. Você aperta a garrafinha de... Sai um frappé, né? Sai um frappé com canudo. Guarda-chuvinha. Um alguém pra chupar seu pênis. Eu só queria um café, mas... Vamos pegar esse frappé com boquete aqui. Vai. A gente tem que aprender a aceitar as coisas que o universo não dá. Olha só que bonito. Que nos dá, sim, mas que não dá, eu não tenho como acostumar. Sou obrigado. Sou obrigado a aceitar isso. O que o universo não dá pra mim. Exato. E prometeu dar. O ruim é ter prometido. Uma coisa aí que me frustra. Quando você vai com seu dinheirinho contado pra comprar alguma coisa e o preço aumentou. Mas você vai até pulando de alegria, alegre saltitante, fala, tem o dinheiro certo. Você vai 6 anos à feira comprar um copo de garrafa pagando R$3, de repente... R$3,20. Não, pior, R$4. Oh. Isso aí é frustrante. Você levou R$3. Quando você vai passar no débito, e você acredita que você tem aquele valor no débito, só que o filho da puta do banco te cobrou alguma coisa. Oh. Aí dá não autorizado a hora que você... Ele fica com cara de bandido ainda. Ele sabia que eu não tinha dinheiro. Tentou passar. Quer apelar pra piedade. É. A piedade não veio trabalhar hoje, não. A piedade só de não veio. Não fez café, mandei embora. Dona piedade. E aí, falando nisso também, outra coisa que me frustra é quando o salário não cai no dia certo. Porra, isso aí é frustrante, cara. Wesley Zop não sabe o que é isso, porque não é assalariado, ele é um empresário, mas... conceituado em Americana e região. Sim, mas me frustra quando volta o cheque, assim. Sim, ainda tem que receber em cheque quando o pessoal me paga em cheque. Quando você conserta uma matricial, né? Exato. E aí, o serviço vai estar depositado lá, hein? Puta. Dia 5, hein, Wesley Zop? Seu salário cai dia 5, hein, Rafael? Aí, opa, dia 5 vai ser... travesti de sorvete pra todo mundo. Já ligou. Mas você já prometeu sem ver. Ele já liga pra mim, já manda encomendar tudo, pô. Porra. Chama as primas. Aí chega lá, as meninas tá tudo frustrada lá, porque vai ter pagamento. Com o punhal na mão. É, já tá ali com o instrumento afinado. Cheia de tijolo pra bater no seu chevette. É frustrante, cara. Você falou que vai pagar alguém no dia, pague naquele dia, apesar de eu dever R$150 pra Jânio Garcia ainda. Sim. Mas aí ele devia conhecer minha ídole de mau pagador. É verdade. Ninguém presta dinheiro pro Ganso esperando receber. Exato. Você dá dinheiro pro Ganso, ele é esmola. Você fala pra ele, não, mas você vai me pagar, né, Ganso? É. Vou. Você vai pagar, né, Ganso? Mas você, Deus lhe pague. Você sabe que não vai. Deus lhe pague. É o que eu falei sobre expectativa, entendeu? Quanto menos expectativa você tem, menor a frustração. Tudo é novo, entendeu? E aí, outra coisa que te frustra, Dani? Quando você entra no ônibus, ele tá lotado. Já tô frustrado. Aí você já fica frustrado, já lado de cara. E aí tá chegando perto de você descer, uma pessoa na sua frente levanta e sobra um lugar pra você sentar. Mas você já vai descer. Já vai descer. Você chega a sentar pra sentir o calor de bunda? Ou não? Aí só de raiva. Aquele suor de bunda. Isso é uma outra frustração também. Quando você vai no banheiro, a pessoa acabou de usar ali, tá quentinho ainda, você fica tipo... Não, mas no inverno é bom, cara. É, no inverno ajuda. No inverno é você, quer suor de bunda no inverno. Na cara. No calor que é ruim. Você vê que tá quentinho, você encosta a cara pra aquecer no vaso, assim, que delícia. Minha língua tá fria. Eu devia ter tomado aquele frappé, achei que era café. Era pra ter café aqui, porra, tinha um frappé. Agora eu vou precisar de um suor de bunda pra aquecer minha boca. Tá uma baforada na tampa do vaso. O que mais te frustra, Wesley Zop? O que me frustra? Rafael Laim, Ganso. Eu, dá a impressão da gente não saber o que é, mas a gente só é barbudo pra evitar isso. É se cortar fazendo a barba. Puta, isso é chato. Não é pra não me cortar, porque eu não sou burro. Não, mas é pra não pipocar. Não, se você fizer barba todo dia, então, fudeu. Você quer deixar aquela barba, aquela cara lisa, feita testa? É dificilmente você não se corta. E aí tem uma subversão do sistema. Estão subvertendo a barba. Como assim? Hoje a barba é um sinônimo de cuidado e bem-estar social. Não pode ser. Ah, não, mas depende da barba. Você olha para as pessoas com barba, são pessoas aí que usam sua roupa xadrez, jogam seu Nintendo Switch. Não. Trabalham numa cooperativa. Uma barba gourmet. Co-work. Ganham R$4.000 por mês tem profissões que a gente não sabe o que significa. Vai a cada 3 dias no barbeiro ajeitar a barba. Né? Vai no barbeiro pra deixar uma barba com um aspecto rústico. Vem aqui, passa um creminho na barba. Não. Passa esse creme que dá a impressão que você não lava. É só não lavar, pô. É pra dar um aspecto rústico. Então, chega um momento que a barba, ela não virou mais o significado de descuidado, mas sim de altamente cuidadoso. E aí Depende da barba, você tem que ser cuidadoso com os laços que a vida prepara. Se você deixar muito tempo a barba descuidada, você vai precisar cuidar dela. E aí ela perde o sentido de ser uma descuidação. E é uma frustração até pra gente, porque a gente vê o cara ali, porra... Barbudo! Que barba de respeito! Você já pensa, deve estar cheirando queijo! Exatamente, você chega lá, cheirando shampoozinho de onça. Que porra é? Shampoo de barba, tá cheirando shampoo de barba. Shampoo de barba, com cheiro de cravo, é uma bosta aquilo. Exato! E aí, então, você tem que chegar uma hora que você não pode deixar ela comprida pra você não precisar passar shampoo. Sim. Que eu sou uma pessoa, por exemplo, que babo muito. Até agora, por exemplo. Achei que era derrame. Acho que também é. Um derrame de baba. Eu acho. E aí, então, a barba fica fedendo merda. Peraí. Por que você tá babando? Você baba o quê? Suor de bunda? O que você consome pra babar? É, sinto pé humano agora. Mas realmente cheira a merda mesmo. Então, chegou a hora que eu tenho que parar pra diminuir o cheiro de merda da minha cara. Já esqueci o assunto. Mas é isso aí. Mas resumindo, não deu anos pra ter uma barba grande. Não funciona. Não por isso. Ah, pra aumentar sua testosterona, tá dando o cu. Exato. Eu acho que é isso que você falava, né? Você dá anos pra aumentar sua barba, isso te frustra. Não é bem isso que eu falei. Eu falei que me frustra cortar a cara quando tá fazendo a barba. Ah, sim. Então, ah, lembrei. Então, a barba é pra deixar um descuido. A gente não tá na moda, não. Não, não é moda, que moda. Coisa de mendigo. Exato. Dentro desse assunto de barba, eu me lembrei uma história que eu fiquei frustrado nessa situação. Eu, inclusive, essa era uma outra história que eu ia contar, mas eu fui uma vez fazer... Pilates. Depois do Pilates, eu ia fazer uma sessão de fotografia. Foi uma loucura aí da minha família. E aí eu precisava tirar a barba. Porque eu era adolescente, só tinha aquela barba feia, aquela barba que cresce um pedaço aqui, outro aqui. Aí eu pensei, vou no barbeiro. Porque ele vai deixar meu rosto lisinho. Porque ele é um profissional, eu tô pagando. Deixa a testa. Ele não pode fazer pior do que o que eu faço em casa. Não tem pode. Como, não tem como. O cara me deixa a barba por fazer. Eu falei, não, mas eu queria lisinho. Faz na navalha e fica assim. Não, mas não é possível que na navalha fica desse jeito, cara. E eu acabei saindo de lá, chegando em casa, tendo que fazer a barba depois de ter ido no barbeiro. E daí vai e se corta. E me cortei ainda por cima. No gogó aqui, ó. No pomo de Adão. Eu não entendo esse povo de salão. Você fala pra cortar a barba toda, ele deixa um pouquinho. Agora você quer só tirar as pontinhas do cabelo e ele te deixa careca. Exato. É o contrário as coisas. É frustrante. Você pagou pelo serviço e não recebeu uma coisa rara no Brasil? Sim. Isso acontecer? Difícil? Ainda mais... Não. Não, vai ver, ele não tava no Brasil. Pode ser. O Brasil que eu vivo é assim, ué. Uma coisa que me frustra muito é você vai num show. Ir aos shows é frustrante. É, né? Já é frustrante. Quando é de uma banda que você não gosta. Não, né? Mas é uma banda que você gosta. Tá? Não, NX Zero, que o Wesley é fã. Sim, sim, tenho fotos curtindo NX Zero. E aí você vai lá, o show tá marcado pra 8 horas da noite e começa meia-noite. Ah, isso me frustra muito, cara. Isso. Mas às vezes tá marcado 8 horas da noite o começo do show, não o show daquele cara que é, você abriu foi. Portão, é, abriu o portão às 8. Abriu o portão. Não, tá marcado a 8. É, o show é às 8. Show é às 8. A informação que você tem é essa. É, ninguém me passou a programação lá, falou, 8 horas vai abrir Pompeu e as Peguetes. O show era do Iron Maiden. Que é um clássico aí, Pompeu e as Peguetes. É. Mas às vezes não fui com a roupa adequada pra curtir, porque ele só deixa ficar no show dele quem vai de abadá e leque. E você ali de smoking não vai curtir. Exato. Você foi de smoking no show do Iron Maiden? Era Iron Maiden e Orquestra Sinfônica de Berlim. Tá. Você foi por causa da orquestra. Sim. Sou fã do Marquinho Finlandês. Tocador de trompete. Então, cara, eu acho que é muito frustrante. Já falei pra Wesley Zop também. Se o cara vai fazer um show e ele tá alterado, descuidado ao show, você não ia gostar do show do Raul Seixas, então, cara. Ele não, ia loucão no show mas dele. Mas é uma coisa aí que talvez não fosse gostar mesmo. É, provavelmente não. Se o cara vai, esquece a letra, aí, é. Não, aí já não. Não, mas... todo show o cara esquece a letra, aí ele pega e fala, vocês! Aí, porque ele esqueceu a letra. É. E eu falo, só vocês do caralho, eu paguei o ingresso pra ver você cantando. É, exato. Sorte do Jorge Benjor, que não faz sentido a letra, ele pode cantar qualquer coisa. É, ele pode esquecer a letra. Exato. Ele é um gênio. Ele cara. Joga tags, assim. Ele vai olhando, garrafa de café. Não, eu gosto dessa parte. Caramba. Garrafa de café. O que mais te frustra, Wesley Zop? Não me frustra, não é questão de frustração. É que a minha preferência é poder cagar pelado. Mas não me frustra quando eu não posso. Não é que me frustra, mas é uma pequena frustração. Eu aqui no casamento, vestido de noiva. Tem o quê? Só erguer o vestido? Ah, só erguer o vestido e cagar no mato, no canavial aqui. É, não, no canavial... Toco de cana no cu. No canavial eu não quero cagar pelado, peraí. Eu quero cagar pelado num banheiro, viu? Mas você não é a primeira pessoa que eu escuto falar que gosta de cagar pelado. É libertador. Cara. Mas por quê? Qual que é a graça de cagar pelado? Não é a graça. É o vento batendo Qual na, é a graça poros. de cagar com a roupa se atrapalhando? Vou é fazer isso, um teste psicológico com você. Imagina você na proa de um navio. Peraí, eu tava num banheiro. Proa de um navio. Uma privadinha na proa. O navio acelerando aquele vento. Bater em você, ser pelado cagando. Aumentou seu prazer ou não? Não, eu tô envergonhado. Por quê? De cagar lá na... As gaivotas voando. Na proa. Ué, por que tá envergonhado de cagar na proa? Sei lá, as pessoas estão me vendo ali. Não, ninguém tá te vendo, não. Ah, ninguém tá me vendo. Não. Você tá lá cagando com os braços abertos. I'm the king of the world. Exato. Não, aí tá, mas não é. Tá, Leonardo DiCaprio atrás de você. E eu vou cagar. Eu cago no pau. Eu cago no pau. Ele ajudando ali a empurrar a janta. Aí você tá tentando colocar pra fora e tá empurrando pra dentro. É, não dá, ali, né, mano? Mas você cabo pelado. De guerra ao contrário. Não, ali. É normalmente pelado. Um socando o outro ali. Eu tentando dar cotovelada. Querendo sair daqui, Leonardo. Sair daquilo ali. Da bostada no pau dele. Prometeram que eu ia cagar sozinho aqui. Toma bostada no pau, filho da puta. Chega essa Lily John cantando do lado. A Celine Dion pelada também cagando. E aí? É um navio de... Deu um pouco de tesão, mas... É um banheiro coletivo. Peraí, é um filme pornô meio diferente. E aí? Te deu mais prazer ou não? Não, não é dar prazer ao cagar, não. Celine Dion. É cagar pelado é libertador. É eu isso. Gosto de cagar sem camisa. Com a calça. É, semi-nu. É, não. É. Posso estar de tênis, posso estar de short. Ah, não, de tênis não. Peraí, e aí? Você fica descalço pra cagar. É lógico. É melhor, caralho. Você fica de calça, mas tira o tênis. A única Esquenta coisa. Esquenta o pé, que... mano. Mas não sei, é porque ela coloca os pés ali onde já tem suor de bunda. Porque a mulher não encosta a bunda na privada. Ela fica agachada em cima da privada. Exato. Vocês não têm a menor ideia de como funciona isso, né? Eu só tiro a camisa pra cagar. Onde estiver? Onde estiver. Posso estar na proa de um navio. Com a Celine Dion e o Exato. Já caguei na frente de 200 pessoas, Wesley Zop. Mas por que quis? Não, porque quis. Então, cala a boca. Mas, ué. Paguei a experiência. Se não foi porque quis, imagina se eu quisesse. Mas você não seria cagaria. Seria 200 claro mil que uma pessoa. Cagaria. Seguro nem dinheiro, vou segurar merda. Não, isso é verdade. Já que você tava falando em show... Sim, porque o Wesley cagando na proa ia ser um showzaço mesmo. Ninguém ia tá vendo, caralho, é show agora. Não, ninguém... Não, ia tá vendo até Só ter Celine Dion pelado. É. Cagando também. Cagando e cantando. Exato. Você ia ser mais um ali, tipo, as coreógrafas que ninguém sabe. Coreógrafo do James Brown, você ia ser. Ah, ninguém conhece o nome. Exato. É, uma vez foi anunciado que viria o P.O.D. tocar na Virada Cultural em São Paulo. Quem? P.O.D. P.O.D. é uma banda de Piolinho. Metal. Piolinho. Toca Piolinho. Pagode. Piolinho. É. Piolinho do pagode. Toca pagode numa caixa de fósforo. É só ele. Porra, Piolinho. O show do Piolinho, cara. Eu não perco. Enfim. E, pô, de graça, né? Vamos lá ver e tal. De grátis. Perdão. Ah, tá. Desculpa. Corrigi. De grátis. É. Ok. E vamos lá ver e tal. Aí chegou uns dias antes, os caras falaram que não ia poder vir. Não lembro por quê. E aí cancelaram o show e tal. Os fósforos necessários pra ele fazer seu pagodinho. Não, não saiu um Fá menor adequado ali. Exato. Aí nisso, na época, que era meu namorado, o irmão dele, ainda tava na esperança de ir lá assistir o show e tal. Falou, não, vamos lá, vamos. Mesmo sabendo que eu já sabendo que já tinha acharam cancelado. Que era trote. É, falou, não, vamos na esperança ainda. Quem sabe, né, dá certo, os caras vêm. Aí chegou lá, acho que tava tocando Tijuana, alguma coisa. Precisou o cara do Tijuana falar no microfone. Porra, gente, os caras do Pioli não vão aparecer hoje, infelizmente, tal, tal, tal. Aí saiu todo mundo pra casa, cara de bunda, frustrado. A frustração foi pro Tijuana. Exato. É, então. A frustração foi pro Tijuana mesmo. Eu falei, gente, pra que a gente acordou de manhã cedo pra nada? Pra ver Tijuana, velho? Os caras só tem uma música. Mas você acha que foi um plano inicial isso? Já não tinha plano de trazer o POG? Pelo menos a gente não pagou R$500 pra ver o Tijuana. Ah, exato. Vocês não deram uma de burro, né? É. Só pro Skank que vale a pena. Eu sei que tem várias músicas também. Tijuana só tem a do Tropa de Elite. É verdade. É a única que você escuta o pessoal cantando junto, que é de podia resto, fazer uma música aí pro Mecanismo, não fez. Perdeu a chance. É verdade. Não, mas pode fazer. Mecanismo de Elite, eu sou do Rio. É legal que o pessoal já sabe o ritmo. Uma produção do Padilha já. Mesmo, só muda aí o nome. Então. Coloca um narrador. Pro Robocop também poderiam ter feito. Robocop de não, Elite. Aí que tá. A falha do Robocop novo é não usar a música do Robocop velho. É verdade. Na verdade, a falha do Robocop novo foi não usar a música do Robocop velho, o ator do Robocop velho, a direção do Robocop velho e o filme do Robocop velho. É. Só essa falha. Mas tirando isso, é perfeito o filme. Te frustra o Robocop novo, parece? Um pouquinho. Só por causa desses pequenos detalhes. Mas o que mais te frustra fora Robocops? É, dentro desse assunto de show, uma frustração que, na verdade, não é minha. Não passei por isso, mas um colega meu passou, o Renato, que eu, inclusive, falei no último e-mail, a pergunta polêmica foi dele. Ah, sim. Sim. Que é... A banda que ele é mais fã no mundo, assim, é Radiohead. Ele tem problemas de depressão. E aí... E por que será, né? Eu acho que não sim. Tem muita relação uma coisa com a outra. E o Radiohead anunciou que ia vir pro Brasil. Acho que é esse fim de semana. Acho que é hoje, aliás. E aí, logo que anunciou, ele... Não, vou comprar o ingresso, porque vai que esgota e eu fico sem ir ver o show do Radiohead. Aí ele foi lá, comprou o ingresso, 700 conto, cara. E aí, dá 2 meses, os ingressos não venderam, baixaram 50% o valor do ingresso, cara. Que pariu, cara. É, porque até então, só os caras do Radiohead estavam ganhando R$700 pra vir pro Brasil. Que era o único ingresso vendido. É. Pô, vamos baixar isso. É, acho que vai ter que baixar. Quem sabe a gente consegue mais 700. Vê milão, tá bom. Os caras chegam com pagou. Excesso de autoestima, assim, já cobrando 700 reais. Não, Radiohead e autoestima não combina. É. Então, não devia. Já tinha que ir. Mas de graça, e aí? Já. O que faz? E aí ele fica muito frustrado porque não tem o que fazer. Mas ele não pode pedir o dinheiro dele de volta e eu comprar outro? Eu falei pra outro? Ele ver isso, mas eu não sei se daria ou se teria como. Não mas sei ele se também é capaz de deixar o pessoal do Radiohead deprimido e a banda cometer suicídio coletivo. É verdade. Devolver. Vai fazer música nova, que é pior. É verdade. Já pensou os caras lançam um disco novo, cara? Exato. Não, não chamado pode. Meus R$700. E aí eles têm que reescrever o disco. Give my money. Meus R$350. Aí ele deixou quieto e ficou por R$700 mesmo, mas ele ficou muito frustrado nesse dia. Eu dei risada da cara dele, é claro. E detalhe que os outros começaram a vender por R$300, camarote com acesso sim. Aos artistas, pode até substituir o baterista. Pior que sim. Foi mesmo. Sim. E ele com R$700 na plateia. Não, não, mas na pista longe. Sim, com binóculos. E vai ter que trabalhar pra terminar de pagar o ingresso ainda, trabalhar no show como staff. Ele pagou 700 pista, depois que mudou o preço, acho que era coisa de 500, R$600 o camarote VIP lá. Ah, aí fica a lição, não tente comprar nada antecipado. Não é. Vá ao show do Radiohead também. Faltando um dia, você ainda ganhava o direito de dar uma currada no Tom York. Ah, olha aí. Mais uma currada depressiva. É assim. Não vem com animação na currada. Não vem querer colocar ele na proa de um navio ao lado de Celine Dion, não. Aquele olhinho torto dele. É. Wesley Zop, sua última frustração. Minha última frustração é você ter um pe- pequeno machucado e você toma aquele choque na hora de... No cu, já contou, pô. No cu já falei. Pode ser no cu, mas na hora que você abre o chuveiro, toma aquele choque. Choque no cu. Choque no machucado. Como é que você tá abrindo esse chuveiro, cara? Choque no machucado pode ser um choque no cu. É, tá. Pô, tem que ser chato, cara. Choque do chuveiro é chato. Choque do chuveiro. O que te frustra, Rafael, aí? Me frustra você passar uma semana pensando na pauta pro programa. Você pensar, não, frustrações. E você escrever grandes frustrações. E chegar aqui são frustrações pequenas e você pensar muitas frustrações melhores que aquelas que você escreveu. Entendi nada do que ele falou, mas... Mas não, mas ria, não, ria. E você, pra encerrar, Dani? A minha frustração é que eu cheguei aqui achando que ia ter umas 5 chemales pra receber a gente e... Ah, só 4. Exato. 4 chemales não dá pra nada. Faltou os 2 potes de sorvete, um napolitano e outro de flocos, que é aquele que a gente compra pra receber visita. Exatamente. Tem uma frustração que não é minha, mas de uma pessoa. Que é você gravar 170 e tralalá episódios como substituto. No episódio que você vai ser promovido a membro, você faltar. Ah. Mas aí é frustração pro cara, mas é alegria pra todo o resto. Ah, sim. É tipo sim. O Roberto Baggio. Ele errou, mas é alegria pra todo o resto. Anderson Negão, Roberto Baggio brasileiro. É, exato, exato. Brasil é bem maior que Itália, então foi muito mais gente feliz. Sim, que sim, é verdade, é verdade. E pra finalizar aqui, minha frustração, então, é quando você vai pegar aquela garrafa de água geladinha na geladeira e azul, teve um não. Filho da... Azul pra parecer que tá mais gelada. Sim. Mas teve um filho da puta que deixou ela com um dedinho. Pô. De água só. Pô, pra falar que não precisava encher. Pô. Porque ainda tinha água na concepção. Mas aquele dedinho dele. De água não. Tá bem gelado. Ah, sim. Pena que ele evapora antes de chegar na garganta. Tão calor que tal dia. É frustrante quando. É frustrante, realmente. Aí o cara fala, mas por que você não encheu o garrafa? Não, mas ainda tinha água. Sim. É, vou encher? Acabar com essa aguíssima gelada aí. Então, isso é frustrante. É, quando alguém que você não sabe quem é a sua irmã que faz isso, e deixa. Não, normalmente é. É minha função na Terra. É sua função na Terra é me frustrar. E tá dando certo. Tá, tá sim. Aí, eu tô fazendo meu papel muito bem. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole. Quero te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é um paraíso, onde contigo eu queria estar. Ai, quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim. Toma as ondas, som do mar. Não dá pra viver assim. Querer sem poder te tocar. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio aqui, um episódio não tão pequeno, mas frustrante. Frustrante porque não tem chamales, não tem água gelada, porque Anderson Negão não completou a água na geladeira aqui. É um bosta mesmo. Wesley Zop com não querendo abrir o chuveiro do estúdio pra se banhar, porque está com o cu machucado por causa do seu contato com o Leonardo DiCaprio. É. E a Celine eu Jones. Eu acho que tá machucado, então eu não quero arriscar. Mas o navio tava muito bom. Aquele balancinho do navio ali ajuda. Foi um showzaço, apesar de atrasado e apesar de ter o Radiohead. Laí e Dani terem pagado R$700 aí pra te ver cagando na proa. Obrigado, gente. Obrigado. Foi bom, então. Valeu a pena. Valeu. Muito bem, Rafael. O seu tchau aí pra galera e fala o que você quer falar. Ah, tchau pra galera. E eu quero falar tchau pra galera. Então acertou. Ah, me sigam lá no Twitter, Real Rafael Laim. Porque já tinha uma pessoa com Rafael Laim, mas ela não é Rafael Laim de verdade, é Rafaela Im. Mas peraí. Pode ser que você seja a Real Rafaela Im. Me descobriram. Não! Não, que tem a Rafaela Im. E agora e na verdade real. Isso não é um pênis, é um clitóris bem grande, Wesley. Sim, oh, saboroso, 5 centímetros. Com veia pulsante. Clitóris veiudo. Não, não, me descobriram. Não, é rola mesmo. Não, não, é, tem gosto de pênis. Tem gosto. Não, vê direitinho, olha aí, peraí. Tem gosto de caule pênis. Ah, então tá bom. Exato, talopênis, talopênis. Talopênis. Não, não foi acho que me descobriram. Então acho que é o Real Rafael Laim. É, deve ser mesmo. E Dani, Dani Mills, seu tchau. Só queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Obrigado. E um pra Xuxa, que está ouvindo esse episódio. Wesley Zop, todas as nossas redes sociais, contatos e o seu tchau, já que Anderson Negão faltou porque é um merda. O Twitter nosso é o Néctar do Lixo, o Facebook e o Instagram é Lixo do Lixo. Temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, que lemos num episódio separado. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. E temos os grupos, tanto do Telegram quanto do Facebook, que é Ouvintes Lameroxos. E farou. Muito bem. Obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que você tenha uma semana com nem pequenas nem grandes frustrações. Que apenas frustrações. Frustrações médias. Frustrações médias. Médias frustrações. Que seja uma semana excelente, apesar disso. Até o próximo episódio. Tchau!